A senhora viu o acidente? Vi, sim, senhor. Eu ia entrando na catedral quando ouvi um barulhão de freio. Naquele momento, o carro pegou o rapaz. O veículo vinha em alta velocidade? Não, seu guarda. Acho que o turista não prestou atenção no trânsito e foi pego de surpresa. Eu corri para o telefone, liguei para o hospital e esperei até que a ambulância chegou. Turista? A senhora acha que ele é turista? É. Eu passei primeiro na farmácia para comprar uma aspirina e ele estava lá. Ninguém entendia o que ele queria. Até que ele apontou para uma barra de chocolate e disse: quanto é? Será que ele é americano? Parecia mais japonês. Espero que não esteja muito machucado. Acho que só fraturou o braço. Podia ter sido muito pior. Olha ali, no chão! O que é? É a barra de chocolate. Ele não teve nem tempo de comer.